Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E esse quem vos fala é Vitor Visotto e eu vou ser o seu apresentador. E vamos começar aqui conversando com nossos amigos de bancada. Na minha esquerda está ele, Marcola. Fala, Marcos. Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvinte. O meu destaque de hoje é para mais uma vitória do Corinthians e um futebol de alto nível feito por Fagner mais uma vez. A minha diagonal esquerda está ele, o nosso querido amigo Pedro Rocha, que tem dois destaques. Fala o seu destaque, Pedrão. Boa noite, Vitor. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite aqui a todos da bancada. O meu primeiro destaque vai para o Santos, que venceu o forte time do Audax por 2-1 de virada. E o outro destaque vai para a classificação do Palmeiras, que venceu o Mogi Mirim fora de casa por 2-1. E na minha frente está ele, Andrezinho. Fala o seu destaque, André. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, Vitor. Meu destaque vai para o São Bento, que foi o melhor time do interior no Campeonato Paulista. Já que não temos nosso quinto integrante, que a gente vai esperar se vai ser o Beto ou se vai ser o Bassi. Quem vai chegar? Vamos ver. Primeiro, para começar o programa, solta o hino do Santos, Flavião. O Santos, que ganhou do Audax no fim de semana, no domingo, por 2-1 lá na Vila Belmiro. E o que vocês acham? Os gols do Santos foi de Ronaldo Mendes e Léo Cittadini. E o que vocês acham dessa partida, Pedro? Então, foi uma partida muito equilibrada realizada na Vila Belmiro. Dois times que jogam muito parecido, procuram sempre ter a posse de bola e jogar agressivamente. O Audax, que vem fazendo uma campanha muito boa nesse Campeonato Paulista, tanto que no seu grupo ficou à frente do São Paulo e decide as quartas de finais em casa, o jogo vai ser em Osasco. E foi uma partida que o Audax fez 1-0, num chutão do goleiro Sidão, a bola encontrou, não me recordo agora o nome do atacante do Audax, ele fez uma... Wellington. Um golaço do fez Wellington. Uma grande jogada em cima do Vitor Ferraz, com direito a rolinha, e abriu o placar pro Audax. E aí ficou uma partida muito truncada, com chances para os dois lados, bastante aberta. E o Santos conseguiu um empate ainda no primeiro tempo com... Não, mentira, já no segundo tempo com o Léo Cittadini. Isso. E virou o jogo numa substituição muito feliz do Dorival Júnior, que colocou no final do jogo o Ronaldo Mendes no lugar do zagueiro Luiz Felipe, que saiu machucado. Então ele trocou um zagueiro por um meio atacante e aí acabou sendo premiado com esse gol do Ronaldo Mendes no final do jogo, garantindo a vitória para o Peixe. O Santos, com a vitória, ele garantiu o segunda colocação na classificação geral. E o fator Vila para o Santos é uma coisa muito importante. O Santos não perde na Vila há muito tempo. Desde que o Dorival voltou, o Santos não perde na Vila. No Campeonato Paulista, acho que é desde 2013, 2014. Isso, faz muito tempo. Muito tempo. E então, só jogaria fora de casa se fosse enfrentar o Corinthians numa possível final. É uma vitória importante para o Santos, porque dá mais facilidade ainda para sonhar pelo título, até porque o Corinthians vai continuar focado na Libertadores. E o Audax pode aprontar para o São Paulo, e muito bem, porque o time do São Paulo não vem apresentando bom futebol, e o Audax tem aquele futebol dele, o tic-tac. A brasileirada que eles fazem, mas que às vezes funciona, e quando funciona dá muito certo. Eu acho que o São Bento vai dificultar muito a vida do Santos na próxima fase, porque tá com um time muito bem encaixado, um time acho que mais encaixado que o Audax. Vou falar isso, mas com uma dor no coração, porque eu tô gostando de ver o Audax jogar. Você é a mãe de Nas, fala o que você quiser. Licença poética. Obrigado. Eu gosto muito, tipo, de ver o Audax. O técnico do Audax, como é o nome do técnico? Fernando Diniz. Exatamente. Diniz. Esse cara tá implantando um futebol que eu acho que esse cara tem potencial pra chegar num clube maior, assim. Mas não... Me arrisco a falar, nenhum dos grandes paulistas vão querer ele. Mas, por exemplo, um time como... Talvez vai o Internacional, Figueirense... Internacional, acho que é muita ambição ainda. Pois é. Mas o Figueirense, acho que... Mas os times catarinenses, sim, assim, acho que ele... conseguiria Figueira, colocar o seu bom futebol. Mas eu queria lembrar que o Santos venceu um adversário que dificultou muito a vida dos grandes também nessa edição do Campeonato Paulista. Lembrando que esse trabalho do Fernando Diniz já é de um tempo. O Audax, nos outros anos, no ano passado, por exemplo, tinha esse mesmo estilo de jogo, mas ainda pecava muito na saída de bola lá atrás. Então, quando jogava contra os grandes pressionavam muito e acabavam tomando a bola do time do Audax e fazendo os gols. O Audax acabava entregando muito gol com esse seu estilo de jogo. E agora parece que isso mudou um pouco. O Audax venceu o Palmeiras jogando em Osasco por 2-1. Quase conseguiu um bom resultado na Vila Belmiro contra o Santos, e jogando contra o Corinthians em Osasco, perdeu por 1-0 apenas, num jogo que foi também de igual para igual e ainda no início do campeonato. Ganhou do São Bento também. Ganhou do São Bento. No finalzinho do jogo. Então o Audax é uma equipe que pode surpreender nesse campeonato, vai jogar em casa contra o São Paulo, e enquanto ao Santos, eu não acho que eles ainda estão encaixados da forma que o Dorival quer. Eu acho que eles ainda têm muito para evoluir, ainda não é aquele Santos que estava... terminou o ano passado voando e encantou todo mundo no futebol brasileiro, mas acho que é uma equipe muito promissora e cada vez mais aparece mais garotos. Esse Ronaldo Mendes aí é um deles. Eu nunca tinha escutado, pra ser bem sincero, já entrou fazendo gol. O próprio Léo Cittadini é um deles, né? E eu acho que o único time aí, fazendo um parênteses, que eu senti falta nessas finais, assim, é ou a Ponte Preta e a Ferroviária. Eu achei que a Ferroviária tinha condições de chegar nessas finais, chegar contra um Santos, contra o Palmeiras, mas não chegou, né? O que vocês acham disso? A Ferroviária que chegou a ficar perto do rebaixamento, inclusive. Exatamente. Começou muito alto. Começou o time, o time do ano, com o técnico português nas alturas. Técnico estrangeiro. Acabou demitido. Que inclusive, ele voltou pro Atlético Paranaense, né? Que eles têm essa parceria. Sim. Mas aí, eu não sei. Eu acho que a Ferroviária precisa de um planejamento melhor. Mas falando de Santos... Eu acho que o Santos agora vai chegar não forte do jeito que estava, que nem você disse, Pedrinho, mas acho que vai dar trabalho aí, vai tentar ganhar o Paulista, porque é o único dos quatro, né, que não tem outro campeonato para brigar. Eu acho que com relação ao jogo contra o São Bento, o mesmo São Bento sendo o melhor time do interior e apresentando um bom futebol, eu acho bem difícil eles conseguirem surpreender o Santos, pelo que eu já falei aqui, o fator casa na Vila. E geralmente nessa fase de mata-mata a camisa pesa um pouquinho, então eu acho que o Santos vai aproveitar e vai passar sem muita dificuldade. Não acredito num placar longo, mas eu acho que passa sem dificuldades. Mas se o Santos passar, e o Palmeiras também, vão ser os times que vão se enfrentar nas quartas, né? Aí eu acho que se o Palmeiras... Nas quartas não, né? Nas semis. Nas semis. Eu acho que se o Palmeiras não tiver mais Libertadores, o que pode acontecer, aí já começa a ficar complicado pro Santos, porque o Palmeiras, na minha opinião, tem mais elenco do que o time do Santos. E focado só no Paulista, eu acho que pode sim levar melhor, mesmo na Vila. Voltando um pouquinho pro que o Marcos começou dizendo sobre o São Bento, encarar o Mandiná, Santos lá adoro na Vila. O São Bento, né, Mandiná? Gosto bastante do São Bento. Brincadeira, hein? Timinho bom esse. O São Bento chegou, tipo, tá ganhando de 2-0 ano passado na Vila. E tomou um empate, então não é um time pra se jogar fora. Mas não era mata-mata. Sim, não era mata-mata, mas... Eu acho muito difícil. Dá pra ganhar do Santos. Mas é bem difícil porque vai jogar na Vila, né? E a Vila, muito complicado jogar. Nilson. Né? O glorioso Nilson, que estava no Santos. Flavião, tem uma informação. O Nilson foi revelado pelo São Bento, que deixou saudades no Santos, disse o Flavião lá dentro da cabine. Inclusive, ele fez um dos gols contra o Santos. Exatamente. Nesses 2-0. 2-2. Contra o Santos. Então, o São Bento ajudou um pouquinho ele a tirar um título do Santos, né? Indiretamente, com o Nilson. Ajudou um pouquinho. Mas eu acho também muito difícil o São Bento conseguir um bom resultado lá na Vila nesse mata-mata. Mas como a gente já fala aqui, é mata-mata. Então, são 90 minutos que tudo pode acontecer. e uma bola pode mudar totalmente o jogo, mas eu acho que o Santos entra como favorito, sim. Isso aí, já falamos muito do Santos. O Santos vai jogar no sábado, às 18h30 da tarde, na Vila Belmiro contra o São Bento, válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar do Timão. Solta o hino do Corinthians, Flávio. Salve o Corinthians, que meteu 3-0 no Novo Horizontino. O que, que vocês acham dessa partida? Só golaço, hein? Praticamente a partida, dois gols do Fagner e o outro gol foi de quem? Alan Mineiro. Então fala dela, da partida, Marquinhos. Alan Mineiro começou a temporada um pouquinho acima do peso, mas agora tá fininho. Parecendo o Elias, tá jogando muito, conseguiu fazer o gol. Meu Deus. E o Fagner, sem comentários, já vem apresentando futebol de alto nível há bom tempo. Que e golaço, merecendo seleção. Fez dois golaços, apoia muito bem. Você acha que tá merecendo seleção? Eu acho que é o melhor lateral direito. Eu acho que a gente descobriu a atividade no Brasil. A gente descobriu o time do Andrezinho e o time do Marcola agora, né? É o São Bento e o Corinthians, né? Só pode ser. Só pode imparcial. Ser. Melhor lateral direito e atividade, né? No Brasil, no futebol brasileiro. No futebol brasileiro, no futebol brasileiro ou para a seleção não, brasileira? No futebol brasileiro, eu acho. Então que ele não tem que ser convocado. Tem sim, porque... Não, depende, né? Ah, Danilo, ele e o Daniel Alves. Eu convocaria ele e o Daniel Alves. Você acha ele melhor que o Danilo? Eu acho que no momento, sim. Seleção é momento. Eu acho que sim. Muito é, bom, faz sentido, mas... né? Faz sentido. É, faz sentido. Mas espera, se o Felipe ganhou uma chance, né? Mas o Felipe também é outro monstro. Mas para. É, então, o Fagner vem jogando muito bem já há um bom tempo, sendo... O Palmeiras conseguiu vencer o Corinthians porque anulou o Fagner, conseguiu fazer isso muito bem. Anulou todo mundo, né? Não, exatamente. Mas o Fagner principalmente. Era pô, o jogador... Fagner era camisa 10 agora? Não, mas era o jogador sabia. Temido. O Cuca disse isso. O Fagner é o craque do Corinthians. O Cuca disse que não podia deixar o Fagner jogar grande e o Palmeiras conseguiu fazer isso Fagner. E conseguiu anular. Messi mas... Fagner. Outro jogador que voltou a jogar bem também foi o Elias. O Elias, recuperado de lesão agora, tá voltando a apresentar o bom futebol. Tá pegando ritmo, né? É. Tá pegando ritmo, deu assistência pro Fagner no segundo gol do lateral. E já tinha dado no jogo da Libertadores também. Sim. Não, fez o gol. É, fez o gol. Fez o gol. É, recebeu do Guilherme, fez o sim. gol. E eu acredito que o Corinthians passa sem muitas dificuldades nas quartas de final e leva o fator casa até a final. Com a campanha, se não perder, tipo, se não tiver pênalti, empate, essas coisas que perde, pode perder pro Santos. É, mas o que eu queria falar é que, mais uma vez, a casa tava cheia, né, em Itaquera, 30 mil pagantes, é muito, né, pra um jogo que pro Corinthians não valia nada, talvez vai a primeiro lugar na classificação geral, mas venceu bem um adversário que tava na briga ainda por uma classificação para as quartas, o Novo Horizontino estava no grupo do Palmeiras e dependia apenas também de um resultado positivo para se classificar. O Corinthians salvou o Palmeiras praticamente, né? É, não porque o Palmeiras certo, venceu seu o jogo, Palmeiras... mas... Sim, exatamente. Mas o Corinthians então venceu um adversário que não era bobo, ainda estava brigando por alguma coisa no campeonato e jogou bem mais uma vez, com um time misto. Como o Marcos falou, Fagner fez uma partida muito boa, o Alan Mineiro fez um golaço... E o Corinthians segue nessa tomada, né? Joga com o time titular, joga com o time misto, joga com o time reserva. Joga três jogos bem, às vezes dá uma vacilada, mas é um time muito regular. E que não é suficiente pro mata-mata, né? Pro mata-mata tem que ser o famoso jogo perfeito, né? Agora... O Paulista quer mata, né? É, não é então, mais mata-mata. É, só mata. E agora pro jogo contra o Red Bull em Itaquera também. O Corinthians é completamente favorito e deve vencer. Corinthians pra mim favorito também, Corinthians acho que chega até a final, pode beliscar um e se cruzar um título, com o São Bento, se cruzar com o São Bento, e aí? E agora? Ganha. Você acha que ganha? Ganha, acho que ganha, porque não tem como ganhar do Corinthians na casa do Corinthians, tem outros times que foram lá e... Tem alguns times que já ganharam. Tem o time aí, verde e branco, que adora vencer lá. Sim, é o único. O único que eu vi vencendo o Corinthians lá foi tem um tal de... Um time do Paraguai o Figueirense, lá. Né, também. E um time do Paraguai. Time do Paraguai, tal de Guarani, né? É. Tem um Tolima também. Tem um Tolima, coisas que acontecem. Enfim, coisas acontecem. Santos já venceu também. É, a gente é nada. Tá saindo um pouco do foco, mas... É, Flavião... São falando pontos que fora não da se dá bem o Corinthians em jogos eliminatórios. Em jogos eliminatórios. Mas, falando do Corinthians, o Inter e o Corinthians estão disputando a... Quem? A com... Já contratou. Ah, já contratou o Brenner? O Inter contratou. Da Juventude. Exatamente. Contratou. Contratou, mais uma vez, Internacional. Que beleza. Você acha negociações, né? Não, Marcola, o que você acha desse chapéu aí? Eu acho que o Internacional tem costume de fazer isso. É, time gaúcho que eu não simpatizo muito. Põe no DVD. Põe no DVD, mas eles adoram dar uma cortada assim em negociação de time paulista, mas não só do Corinthians. Certo com o Corinthians, tava? Sim, mas tem. É difícil, tem time que não respeita de algumas coisas de mercado. Sim, o Internacional aumentou a proposta. Entendi. Corinthians não entraria em leilão e o Inter fechou com ele. O Brenner veio de onde? Seria um bom. O Juventude, teve 7 gols no Catarinense. O que vocês acham? Não. Se veio do Juventude, não é do Catarinense. Opa, me desculpa. Perdão, do Gauchão. Perdão, foi falha. Pensei na jaca. Oi, mas fala aí, Mandiná, o que você acha dessa contratação do Inter? É uma contratação, uma boa aposta do Inter. Eu acho que o Inter vai poder ter um atacante bom, mas não à altura dos outros que tem no elenco. Eu acho que o Sacha, pra mim, é o melhor atacante que tem no elenco. Entendi. Tem o Vitinho também, mas eu acho que o Sacha tem uma identificação maior com a torcida. E acho que vai acabar continuando a ser o titular do elenco. É, acho que foi uma perda do Corinthians essa contratação. Porque pra opção de ataque, o Corinthians tem o André, Luciano, Romero. Mas o Romero tá caindo mais pela ponta. E o Guilherme pode jogar ali. Mas então, esse Brenner aí seria um centroavante legal pro Corinthians garoto, que o Tite poderia utilizar em algumas ocasiões. Acho que pro Inter talvez tenha sido uma aposta bacana, sim. Lembrando que o presidente do Corinthians, o diretor de futebol, não tenho certeza, garantiu uma grande contratação pra próxima fase da Libertadores, né? E você acha que é quem? Carlitos Tevez? Quem será? Carlitos Tevez, se o Boca não se classificar, será? Mas eu não sei ainda quem é, não. Eu só peço que seja alguém que faça... Carlitos ou que Fred? Que faça jus à camisa, que jogue e honre a camisa do Corinthians. Fred não. Mas pra mais finalizar... Mais um pato eu não aguento, não. Entendi. Mas pra finalizar o assunto Corinthians, tá meio longe, mas vamos dar aquela famosa palpitada, né? Ô, Mandiná, o que você acha de Corinthians e Red Bull Brasil às 4 horas no domingo à tarde lá no Itaquerão? Corinthians 2-0. Pedro Rocha? Corinthians 2-1. Marcola? Corinthians 1-0. Eu fico com Corinthians 3-0 e vamos finalizar o assunto Corinthians para falar agora do tricolor do Morumbi. Solta o hino do São Paulo, Flávio! O São Paulo que perdeu do São Bento no final de semana e a torcida do Tricolor está chateada com isso. O que vocês acham dessa partida? O São Paulo que perdeu mais um jogo no Campeonato Paulista. Bom, Andrezinho. Torcida do Tricolor, não fique brava comigo, mas o time é ruim. Olha, é ruim. É difícil ter que assistir jogo. Abre aspas. Do São Paulo. Ruim. Abre aspas para Mandiná. É ruim! Fala aí, Mandiná. O único jogo bom da temporada do São Paulo foi contra o Trujillanos, que é uma equipe... E o River? Ruim. O River eu não falo como uma atuação boa do elenco, porque o Denis não conseguiu... O Denis falhou naquele gol. Mas você empatar em 1-1 na Argentina... Sim, não empatar é um mérito para a equipe do São Paulo, né, mérito para a equipe do São Paulo, mas com ressalvas. São Paulo... Ainda falou bonito. Falta um cara pra defesa. Entendi. A defesa não está boa. O que você acha, Rocha? Ah, eu acho que São Paulo... Ponto, interrogação. Fala. Eu acho que São Paulo sofre muito com a regularidade. Não tem um elenco muito bom, então os 11 titulares já não são dos melhores e o elenco, então, nem se fale. Pra esse jogo contra o São Bento, ele entrou com um time misto. Deu claramente pra ver que, por exemplo, sem o Ganso, o time não rende, não adianta. Pode colocar quem que for, o time não vai jogar bem. É, o São Bento, que é uma equipe organizada. Golaço do Regis, hein? A mãe de Iná adora e fica falando. Regis, golaço. Um golaço do lateral direito do São Bento, que jogou bem, por sinal, apoia bem. E... Quem não joga bem no São Bento, né? O Edno. Pelédno? Edno. É, ah, não, Edno tá bom. É bom. Então, mas o que eu tava falando é... E foi bem no que o André falou. É, a zaga do São Paulo é muito fraca. É, os laterais... Eu não sinto firmeza nenhuma nos laterais de São Paulo. Eles não apoiam e nem defendem. Ontem foi Caramelo e Mena, né? É. Você gosta do Caramelo? Gosta de comer Caramelo? Não, continua aí, Pedrinho. É muito difícil falar do São Paulo, porque eu acho que o time tem alguns talentos individuais, como, por exemplo, o Ganso. Eu acho que o Michel Basso pode jogar bem em algumas partidas. O Caleri. O Thiago Mendes, que não tá vivendo um grande momento, mas... individualmente joga bem, mas é um time que depende muito do Ganso, então se o Ganso não tá em campo, ou se tá em campo e não tá jogando bem, é uma equipe muito burocrática do Balsa. É muito difícil você ver o São Paulo criando várias jogadas, fica com a bola, toca aqui, toca lá, vira o jogo, mas não é uma equipe muito agressiva. Não sei se isso é característica do Balsa, né, porque o Balsa prefere um time que espere, né, jogue no contra-ataque, mas é muito difícil ver o São Paulo propondo o jogo e dominando a partida, não no sentido de ficar com a bola, mas criando jogadas o tempo inteiro. Pegando um gancho do que o Rocha já tá falando, ô Marcola, o que você acha, qual é a solução do Balsa para melhorar esse ataque, finalização, fazer gols, ganhar partidas? Eu acho que primeiro ele tem que se preocupar um pouquinho mais com a zaga, porque ele foi contratado como um técnico que arruma defesas e ele não tá conseguindo fazer isso também. Jogar, tipo, o Lugano e o Lucão na zaga não funciona, o Lugano parece que tá jogando pesado, e o Lucão num sono só, que só ele tem. E agora falando de ataque, o São Paulo precisa contratar algum jogador que chame a responsabilidade, assim como o Ganso tá fazendo, o cara que pega, empurra e faça o gol, igual o Caleri tava fazendo no começo da temporada. Mas já não tem um cara que puxa a responsabilidade pra ele, que é o Michel? Não puxa. Ele puxa? Você acha? A torcida, você acha que ele puxa a torcida estava contra o Michel Bastos, queria a saída do Michel Bastos do elenco. Não, mas eu acho que em algumas bolas ontem ele ainda pegou pra si a bola pra chutar pro gol, pra tentar fazer... o gol e mostrar pra torcida que ele ainda pode ser um grande jogador pro time. É, mas o que eu tô falando... O que não houve. Mais ou menos. É, né? Mas o que eu tô falando seria um 9 igual o Kardec deveria ser, no papel supostamente é, já foi. Aí entraria a contratação do Fred? Seria uma boa pro São Paulo trazer o Fred? Seria, mas não tem dinheiro. Seria uma boa. Kardec, que é um assunto que... vai de anos, né? Ele que jogou bem no Palmeiras, mas no São Paulo não jogou nada. Ele levou muito azar com a contusão dele. Exatamente. Depois que ele voltou a jogar dessa lesão no joelho, que é muito complicada para um jogador de futebol voltar ao nível que jogava. Basta ver o Ganso, né? Que não conseguiu ainda. Uhum. Agora tá voltando a jogar bem. Mas o Kardec nesse jogo contra o São Bento perdeu o gol, né? Putz, cansou de perder. Cansou de perder gol. É isso que não pode. É o cara que tem uma chance e ele guarda a chance que ele tem. Isso que tá faltando com a fase do São Paulo. E o que resume bem a campanha regular do São Paulo é que ficou em segundo no seu grupo atrás do Audax, vai ter que jogar lá em Osasco. Exatamente. Pela vaga. E pra ter uma ideia, ficou atrás do Palmeiras na classificação geral, o Palmeiras que tomou goleada do Água Santa. Palmeiras que tava perdeu mal na classificação. Três seguidas no Paulista, tava muito mal, todos falavam que o São Paulo conseguiu ficar atrás. Não, São Paulo é o único grande que não vai jogar em casa. E se não fosse o regulamento, ele nem estaria na semifinal, que ele foi o nono. Se passassem os 8 melhores, ele não estaria na semifinal. O São Paulo que ainda, nas quartas, o São Paulo que ainda não venceu fora de casa nesse Campeonato Paulista. Exatamente. É muito, são números muito ruins para um time grande da capital. E vai vencer o Audax fora de casa? Acho que não. Não sei. Você aí... acha que não, André? Eu acho bem difícil. Eu não sei, porque é um jogo, né? Então, São Paulo tem um time melhor, querendo ou não. É sim, melhor. Com certeza. Mas não vive um bom momento, mas pode ir lá em Osasco... Por exemplo, o Ganso pode jogar muito bem e o São Paulo ganhar. O São Paulo, como o André falou, isso eu discordei um pouco. Teve alguns jogos bons na temporada, contra o River jogou muito bem. Agora não veio na cabeça outro jogo, mas Trujillanos, fez 6-0. Trujillanos não é um parâmetro. A famosa cachorro morta. Exatamente. Mas fez 6-0, né? Jogou bem. Fez gols. Sim. Então não dá pra prever muita coisa. Não dá pra saber o que vai acontecer. Mas eu queria trazer para a bancada, fora esse jogo do Audax, é que a torcida do São Paulo finalmente apareceu, né? Tiraram as camisas do armário e vão ao estádio contra o River Plate no Morumbi. 34 mil ingressos vendidos para a partida contra o River Plate e as arquibancadas se esgotaram. O que vocês acham dessa aparição do torcedor são paulino que estava sumido dos estádios? Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. Cuidado com o que você vai falar, hein? A torcida do São Paulo precisa de motivo pra ele estar diferente de Corinthians e Palmeiras, que basta jogar que a torcida... E Santos tá... também, Santos. Santos também. E o motivo tá claro, é a primeira final do São Paulo na Libertadores. Se perder, tchau. É um jogo dificílimo contra o River Plate, que acabou de golear o Strongest. Um jogo muito fácil. O mesmo Strongest que ganhou do São Paulo aqui no Brasil. E eu acredito que a torcida do São Paulo tem que fazer seu papel dessa vez e tem que apoiar o time, os 90 minutos. Não adianta chegar no Morumbi e começar a vaiar os jogadores se tomar um gol aos 10 minutos de jogo, por exemplo. A torcida tem que lotar? Não vai lotar, difícil lotar. Ah, eu acho que vai. Deveria lotar o estádio e apoiar os 90 minutos. Se quer criticar e vaiar, vaia depois do final do jogo, caso não consiga o resultado. Mas 34 mil já é um número muito mais expressivo do que vinha vindo, com 18, 10, 3. Mas eu acho que pra esse jogo, é o típico jogo que o São Paulo lota o estádio. É um jogo contra uma equipe de tradição argentina, o River. E o São Paulo precisa vencer. Se não vencer, vai ficar numa situação muito delicada, se não já eliminada. Então é a hora que a torcida do São Paulo vai pro estádio. Eu acredito que deve chegar uns 50 mil pagantes. E vai ser um jogo, um teste bem legal para esse time de São Paulo. Porque o River é uma equipe bem encaixada, já treinada já há um tempo pelo Gallardo. E também um teste para a paciência da torcida de São Paulo, como o Marcos falou. Será que se tiver 0-0 até o segundo tempo, a torcida vai estar incentivando? Já vai estar pegando no pé de alguns jogadores, por exemplo, o Michel Bastos? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. É o último jogo do São Paulo na fase da Libertadores? Não, ainda tem o último contra o The Strongest. Fora de casa. Na altitude. Entendi. Eu acho que se o São Paulo conseguir um bom resultado, resultado positivo, tem grande chance de acontecer, eu acredito. Vai embalado enfrentar o Strongest, mesmo na altitude, que é uma missão bem difícil. Eu acho que pode até conseguir a classificação, mas tudo vai depender do apoio da torcida, da vontade que os jogadores vão ter e da escalação também, né? Porque se ele entrar com uma zaga mais ou menos, jogar com o Lucão, eu acredito que ele não vai jogar. A zaga Lugano. Vai ser Maicon e Lugano. Lugano vai jogar? Já tá certo isso. Lugano é meio arriscadinho. Maicon também. E Lugano. Mandiná falou, tá falado. É o jogo dele, né? Mas é o jogo dele há uns 10 anos atrás, né? Atualmente não sei se é. Eu acredito que o Lugano é um bom jogador pro São Paulo na parte de motivação, ter um líder em campo, que era o Rogério, e não tem mais. Mas eu acho que o D'Alessandro em cima dele vai bagunçar um pouquinho. Vai. Mas vamos dar uns palpites para Audax e São Paulo, que vai acontecer no domingo às 6h30 da noite. O que você acha, Mandiná? Vai que Mandiná é tua, vai que é tua. Vai falar 1-0 Audax. Olha lá. Eu Pedrinho. Acho que esse jogo vai ser 1-1 e o Audax passa nos pênaltis. Marcola? Eu acho que o Audax vence 3-1. São Paulo tá com a cabeça na Libertadores e vai estar ainda. Não precisa se justificar, Marcos. A gente já sabe o time que você torce. não é isso. Depois a fala do Pagner já... Eu acho que o São Paulo vai perder também, concordo com o Marcola, mas vai ser 3-2 para o Audax. Mas a gente não falou o palpite da partida do Santos. Vamos voltar um pouquinho e falar o palpite da partida do Santos contra o São Bento na Vila Belmiro, no sábado às 6h30 da tarde. Andrezinho, qual vai ser o seu palpite para São Bento? Santos e São Bento, né? O São Bento que é o seu time. Fala aí, Zé. Flávio, desculpa aí, cara. 3-1 pro São Bento. Meu Deus, Rocha, fala o seu palpite. 3-1 Santos. Marcola? Que fanfarrão, hein, André? Eu acho que o Santos vence fácil 2-0. Eu acho que o Santos vence 3-1. Mas já falamos muito de São Paulo, Santos, Corinthians. E vamos para o último assunto. O último grande, mas quem sabe o último é o primeiro. Solta o hino do Palmeiras, Flavião. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras, que venceu fora de casa lá em Mojimirim, ganhou do Mojimirim, desculpe, por 2-1. O que vocês acham dessa partida? Mais direcionamento. Opa, escorrega aí. Fala, Pedrinho, dessa partida. Oh, por que pra mim? Porque você é especialista do Palmeiras na bancada. Porque o microfone é verde. Também. Bom, foi um jogo que o Palmeiras precisava vencer, estava pressionado, tá vivendo, né, uma pressão cotidiana, porque tá decidindo a sua vida na Libertadores. Com e certeza. Tinha que decidir também no Campeonato Paulista. Acabou dando tudo certo pro time do Cuca, venceu por 2-1, abriu o placar com um gol do Alexandre numa jogada que... Opa, chegou ele, hein? Que, Chegou o Beto. Chegou o Beto. Chegou o Beto antes do Bassi, mas continua. Então, o Palmeiras abriu o placar numa jogada que o Rafael Marques tocou pro Alione, que tocou pro Robinho, que o goleiro fez uma linda defesa e o Alexandre completou. E aí aconteceu o que nenhum torcedor do Palmeiras queria, que foi mais um pênalti, o terceiro seguido. Boa noite, Beto. O Beto boa chegou noite. Um pouco feliz. Boa noite, Betão. Fala, Betão, fala aí. Antes tudo de... bom? Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Só queria falar que o 9 do Mogi é o melhor ator da rodada. Oh, deu três rodopios, velho. No três ar, rodopios? É difícil. Ah, mas... Nossa, aquilo é pênalti, pelo amor de Deus. Nem a mãe de Ná sabe explicar. Mas então, foi um triplo carpado? Foi um triplo carpado. Nessa hora. Que a caneta deu agora? Eu tava chegando nessa hora. Você é pé frio, foi hein? Mais um pênalti pro contra o Palmeiras, aí o Lulinha, que faz gol toda hora contra o Palmeiras, Deus. Empatou o jogo. Ainda saiu falando que, não, contra o Palmeiras dá pra contar no dedo quando vocês perderam. É tipo o Romarinho, né? Aí você vê onde tá a carreira do cara, no Mojimirim. Mas aí o Palmeiras acabou indo pra cima. Beto chegou chutando a porta. Antes de fazer o segundo gol, o Mojimirim acabou perdendo um gol incrível. Lembrou o Nilson na Lembrou Copa do Lembrou o Nilson. E aí foi castigado com o gol do Lucas Barrios, que garantiu a classificação pro Palmeiras e rebaixou a equipe de Mogi. Exatamente, mas o que você acha desse esquema tático do Cuca? Como é que tá melhorando ou se tá piorando? Betão, já que você chegou chutando a porta, comenta isso aí pra Fala, gente. Fala, Betão! Eu acho que o Cuca tem acertado o Palmeiras, independente com a equipe que ele... Fala, Vitor. Pera aí, o Beto chegou na hora certa, mas continua. Por que será também? Não sei também. Beto. Eu acho que ele acertou o esquema tático do Palmeiras, independente com qual jogador ele coloca em campo. E você vê que, óbvio, o Palmeiras sofreu mais do que deveria contra o Mogi, mas também tem um desespero do adversário pra escapar do rebaixamento. E do Palmeiras também. E do Palmeiras, né? Também. Mas eu não vi, não jogou bem como... Jogou contra o Corinthians. Jogou contra pro gasto. Né? Mas jogou pro gasto, jogou... Acho que quando foi pra frente, criou bem. Eu gostei muito do Alione, mais uma vez. Eu acho que ele é uma ótima opção pro Palmeiras. O Alione jogou nas pontas, né? Meio... Sim. Voltando pro meio também. Armava, vinha pra ponta e tal. E eu acho que também o... Como é que... Pô, cara. O Eric... Eu ainda espero que o Eric faça mais e exploda no Palmeiras como ele jogou no Goiás, porque é uma contratação cara e tudo mais, mas... E... 12 milhões. 13 milhões. 13. Só pra tirar um pouquinho milhões. Mais. E mais um destaque de novo pro Alexandre, que... Vem jogando muita bola. Jogando muito bem, parece que ele... Assimilou bem as críticas, né? Não só isso, parece que ele tá muito à vontade, parece que ele é o dono Exatamente. Do time. Ele é o centroavante, ele volta no meio pra ajudar na marcação, ele arma o time, dá carrinho, pede bola. Ele realmente tá fazendo o papel de um cara de 34 anos nessa hora que deveria fazer, chamando pra ele Sim. a responsabilidade. Tudo bem que ele fez um gol de rebote, mas foi um tá gol... Ali pra isso, tá né? ali pra isso, né? Ele é centroavante, afinal, né? E como o Pedro disse, ele tá conseguindo ter mais liberdade no time do Palmeiras. Pode completar, Rocha. Um jogador que eu ainda espero também um pouquinho mais, além do Eric, nessa volta ao time titular do Matheus Salles, eu não acho ainda que ele tá muito seguro no meio campo. Eu acho que esse tempo que ele ficou um pouco no banco deixou uma insegurança nele. Contra o Rosário Central, eu achei que ele tava muito... Pilhado. Afobado, muito, né? Não sei se muito pilhado, mas ele tava muito afobado em campo. E agora contra o Mojimirim, claro que eu também achei que não foi pênalti, mas ele que tava na jogada, sim, ele que acabou cometendo pênalti. Então acho que ele tem que tomar um pouco cuidado, acalmar um pouco mais. Eu acho que ele tem futuro ao lado do Gabriel, sim. Eu acho que isso é mais a questão da idade também, né? 20 anos, é a mesma coisa como se a gente desse outros exemplos de outros times grandes jogando na mesma posição, Sim. com a mesma idade, menos o Santos ia sofrer. Falando no Matheus Salles, Marcola, foi pênalti ou não do Matheus Salles? Ah, eu acredito que foi pênalti sim, o Zé já chegou. Eu acho a questão do pênalti duvidosa porque o cara... Não, é que eu acho que o cara caiu como se tivesse tomado uma no meio do peito. É claro que a pessoa dá fosse, uma valorizada. Se fosse o Fagner, ele ia falar que foi pênalti. Quê? Se fosse o Fagner no lugar, ele ia falar que... Que não foi pênalti. O Giovanni Augusto. Você falou que foi pênalti? É. Ah, então vai. Tá prestando atenção, tá Tá legal. Continua, Marco. É, claro que o jogador dá uma valorizada, ainda mais na situação que o Mogi teve a imprudência do Matheus Salles, mas eu acho que não foi um pênalti que você pode falar. Não. Nossa, é pênalti em qualquer lugar do mundo. Lembrei que eu ia falar. Que se fosse o Fagner que tivesse dado feito. Chute, feito o pênalti, o Marcola falaria que não foi. Entendi. Mas eu falaria assim que foi, se fosse mesmo, porque eu sou imparcial. E eu não torço pro Corinthians? Torce pro São Bernardo, né? É. Já que o Mandiná torce pro São Bernardo. Ele torce pro bom futebol. Então, é isso mesmo. Exatamente. Eu acredito que foi pênalti, sim. O jogador valoriza porque tá desesperado pra ter uma chance de fazer o gol, ainda mais na situação que o Mogi Mirim tá. Chance do Lulinha. Mas imprudência. E o Lulinha foi o terror, hein? Engraçado. Lulinha jogou sozinho. O Lulinha jogou o campeonato inteiro sozinho, né? Vamos combinar que, né? Só que, se você... Com todo respeito aos jogadores, se você for depender do Lulinha como única pessoa que vai... Pera aí, Beto. Chegou o Bassi também. E agora? Vamos ter conflitos na mesa. Tarde demais. Tarde demais. O Beto assumiu a posição no microfone e o Bassi tá fora. Mas eu queria que o nossa querida Mandiná falasse da entrada do Barrios no jogo. Pensei que era a entrada do Bassi. Não é a entrada do Bassi. Não, é a entrada do Barrios. Lucas Barrios. Lucas Barrios jogou bem. Achei que... Sem ele, o Palmeiras não ia chegar ao segundo gol, porque faltava mais incisão no time, né? Precisava de um cara que colocasse a bola pra dentro do gol e o Alexandre já tava um pouco cansado em campo. Embora não tenha sido o Alexandre que tenha saído, tenha sido o Rafael Marques, por opção tática do Tite, por opção total do Tite... Do Tite, não, do Cuca. O Cuca que falou... Gritou pro Rafael Marques que já eram 5 vezes que tava. O Cuca ficou. Que tirou depois do Rafael Marques. O Cuca gritou pro Rafael Marques: eu vou te tirar. O Marcola gravou bem, né? Impressionante. Não, mas pode falar. E acabou tirando, colocou o Barros no lugar. A hora que ele chamou o Barros, a torcida do Palmeiras aplaudiu bastante o jogador paraguaio e argentino. Tem começado, né? A se firmar, né? Também o Barros. Argentino, naturalizado paraguaio. E ele entrou e fez o gol que deu a vitória e garantiu a classificação do Palmeiras, que tava meio perigoso ali. E o Lucas Barros criou mais um problema bom para a cabeça do Cuca, porque nessa função que ele agora gosta de jogar com dois atacantes, o Alexandre para mim é o titular, o Gabriel Jesus eu acho que também é o outro titular, e ainda tem o Dudu, e aí o Lucas Barros, que mais uma vez entrou no jogo e fez um gol, então o Cuca agora tá com boas peças para armar o ataque, porque a maioria dos jogadores estão vivendo um melhor momento. Tá bom, o Beto quer comentar, ele tá ansioso pra comentar, mas a gente vai estender um pouquinho mais o assunto Palmeiras. Vamos falar que o Palmeiras quer contratar o Fred. O Fred vai te pegar. O presidente Paulo Nobre falou, todo grande jogador o Fred interessa. Vai te pegar. E o que você acha, Beto, dessa contratação? Eu acho que pro Palmeiras é preferível o Barros tropeçando do que o Cone do Fred. Já comentou, pronto. Vamos pra finalizar o assunto Palmeiras, vamos palpitar. Que é isso que a gente gosta de fazer, né? Palmeiras e São Bernardo na segunda-feira. Ótimo! Que dia estranho, né? Segunda-feira às 9 horas da noite no Allianz Parque. Beto, qual que é o seu palpite para Palmeiras e São Bernardo? Eu acho que vai ser 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Mandiná, professor, fala aí o seu palpite. Palmeiras e São Bernardo. Nos pênaltis, São Bernardo. Não, depois dessa. Boa. Pô, fechou. A semifinal dele vai ser São Bento e São Bernardo. São Bento e São Bernardo, Aldax. Qual é outra Aldax? Ele é a Mandiná, filho. Não, ele é a Mandiná. Eu acho que é RB Brasil e Aldax. Não dá pra falar. Não, RB não. O Corinthians vai passar. Não, mas como a gente já falou. Se você tá falando que o São Bernardo passou pro Palmeiras, por que o RB não passa? Vamos por ordem na bagaça. Fala, Pedro. Não, mas como a gente falou, esse palpite dele faz sentido, porque é um jogo só, né? Então tudo pode acontecer. Exatamente. Mas eu também vou na do Beto, acho que vai ser 2-0 Palmeiras, sem susto. Marcola, sem fagnerismo, fale o seu palpite. Fagner. 3-1 Palmeiras. 3-1 Palmeiras? Segundo o André, eu tava notando uma coisa curiosa, as semifinais dele, só o Corinthians dos quatro grandes passaria, né? Sim. Entendi. Pra mim vai ser 2-0 Palmeiras. Finalizamos aqui os quatro grandes paulistas. Tome a sua água agora, vamos para o intervalo e já voltamos. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar

e tudo mais, e vai depender de Kevin De Bruyne, do Yaya Touré, do Agüero e companhia, para poder fazer o resultado dentro de casa, e vai ser um jogo bem truncado. É, eu acho que é um jogo que tá tudo em aberto, mas eu queria falar que o City vive um momento muito chato, né, porque Sim. O Guardiola já foi contratado, então o Pellegrini tá lá só para cumprir tabela, porque ele já sabe que ele não vai ficar, então ele, como se ele não tivesse nem aí, e já vazou a lista de dispensa do Guardiola. Então imagine pros jogadores do Manchester City jogarem um jogo sabendo que não vão ficar na próxima temporada. Então tá um clima muito assim, fim de temporada. É que eu acho que, querendo ou não, ali no, pelo menos no elenco do City, pelas entrevistas, independente da questão do Manuel Pellegrini já saber que o Guardiola vai vir e que, por exemplo, a Torre vai embora e Fernando provavelmente vai embora, esse pessoal... Você tem a lista aí do Guardiola? De cabeça, não. Eu sei que o Hart tava nessa lista. O Hart eu acho muito difícil aí. Bom, mas tava pela na lista... Pela questão que ele é um ídolo do Manchester City. Mas até aí o Kompany também tava na lista, outro grande zagueiro tava na lista. O Kompany tava na lista? E a Yaya Touré tava na lista. Mas o Yaya Touré já é coisa pessoal. Fernando, eu acho... Fernando, por qualidade técnica... Eu acho que ele seria bom pra compor elenco. O Fernandinho. Não, o Fernandinho tá, é um dos que vai ser mantido. Jesus Navas também tava na lista, o Boni, atacante, tava na lista. Praticamente o time inteiro do Metade do time. O Boni não mostrou porque veio. O Fernando foi muito caro e eu acho que é um jogador bom, mas não passa disso. E acho que o City quer um salto de qualidade, virar um world class, né? Que é tipo, virar um clube muito mais dominante. O Yaya Touré, a gente já sabe que o Guardiola usava ele como zagueiro no Barcelona, e tem toda aquela briga. Sim. E não sei o quê. E eu acho que do Kompany, se é que a gente não tem a confirmação da lista ainda, o Kompany eu acho que é mais a questão das lesões que ele tá tendo, ele tá se lesionando muito. Pode ser. E o outro é o Hart. Eu acho que o Hart é o mais difícil de sair, eu também acho, mas... pela história que ele tem. Por ser o goleiro da Inglaterra, por ser um cara que a torcida do City tem um respaldo gigantesco. E salvou o City, né? No jogo de ida, nas quartas, por aí vai. Mas, então, como eu tava falando, o City vive esse momento muito chato, mas conseguiu um grande resultado jogando na França. Em um jogo que os dois times falharam muito. E... Fernando que o diga, Sim. né? Falando em Fernando. E agora tem a grande chance de ir pra uma semifinal jogando em casa. É, com dois gols a favor. Dois gols fora de casa. É como se o empate fosse do Manchester City, né? 0x0 e 1x1. 0x0 e 1x1 é do City. Mas o PSG, eu acho que vai conseguir essa classificação, porque pra mim é o time mais montado, é o time que tá mais preparado pra uma semifinal de Champions League, e mesmo jogando na Inglaterra, eu acho que vai conseguir impor seu jogo, mas é lembrar que o PSG tem desfalques pra essa partida, mas mesmo assim eu acho que vai conseguir um bom resultado lá na Inglaterra. Mas uma pergunta que eu deixo aqui é, se o Guardiola chegar e o Manchester City for campeão, o que vai acontecer? Vocês sabem? A mesma reformulação, eu acho. A mesma reformulação porque... É o plano do... Que até ele é ex-CEO do Barcelona, na época. Que é amigo íntimo do Guardiola, que foi o que trouxe ele. É tipo, o planejamento que já vem... Tipo, de 2016, 2017 até 2020, 2021. E é o que aconteceu no Bayern também, né? Sim. Foi a mesma situação, que ele chegou no Bayern, o Bayern tinha ganho a Champions. É. Mas eu acredito que alguns jogadores... como o Yaya Touré, por exemplo, que tem uma identificação maior com a torcida, por ele saber que ele vai sair, porque o Guardiola dispensou, foi tipo, o motivo dele ter saído do Barcelona, essas coisas, tem a vontade de conquistar, de chegar o mais longe possível numa Champions League pelos torcedores, pela identificação que ele tem com o time. Eu acho que jogar o motivo... pelos torcedores. Os jogadores que já vão ser dispensados. Não, ele... É aquela questão de honra, tipo, saiu, pro profissional, né? Saiu num jornal, acho que foi até o Bild, que é a revista, o jornal alemão, que o Gundogan já tá meio que acertado com o City. Com o City. Ou com o Bayern de Munique. Mas falou que por causa do Guardiola ele tá pensando em ir pro City. E seria a primeira contratação. Acho meio complicado. Eu acho que o Gundogan é mais jogador que o Fernando. Ah, eu também acho. Com certeza. Mas também com o pé atrás. Mas o titular da posição vai ser o Thiago Alcântara, né? Ele vai pegar o Thiago Alcântara. Não, mas no Manchester City. Então, Gundogan. É, então, eu acho, não, sim, mas eu acho que o Thiago Alcântara pode, é um dos poucos que pode sair do Bayern. É, o Neuer também estaria na... na lista. Seria um mas pedido é do Guardiola. Acho muito difícil. Mas eu acho que se ele mandar o Hart embora, seria só pra contratar o Neuer. Mas um jogador que eu tenho certeza que vai é o Thiago Alcântara, mas continua. Estão falando que o próximo goleiro do City vai ser Cláudio Bravo. É, também o Cláudio Bravo. Mas eu acho que se o Guardiola quer pegar alguém do Barcelona pra trazer pro City, é o Ter Stegen. Pelo amor de Deus, eu acho que o Bravo... É. Sim. É, mas vamos respeito. Mudar de semifinais para... Ah, o Pedro me lembrou de uma coisa importante. O palpite já demos semana passada, mas vamos dar de novo, porque é legal. A bancada é outra também. É, a bancada é outra. Só tá eu e o Beto na bancada que deu palpite. Mas, Beto, qual que vai ser o seu palpite para Manchester City e PSG? Eu acho que o City passa 2-1. Apertado, tipo, sofrendo, mas passa 2-1. Eu concordo, 2-1 também. Marcola. Eu acho que o Paris Saint-Germain passa com o heroísmo de Ibrahimovic. Pedro Rocha. Mas quanto? É, 1-0. 1-0. Esqueceu do palpite? Só falou do Ibrahimovic. Eu acho que o PSG passa 2-1. 2-1. Mandina. Tem uma questão grave aí. Opa. Porque ih, caramba. Nós estamos falando de um não time... vai ter jogo. São Bento classifica. Nós estamos falando São de um Bento. Time que tem uma zaga com Davi Luiz e Thiago Silva. São se o psicológico deles... Psicológico, calma. São Bento joga? Não. Que São Bento? Ah, tá bom, continua. Não, é que ele tá falando do São Bento desde o começo do programa, mas continua. Continua, mãe de nada. Se o psicológico deles estiver bom, vai dar PSG. Mas se não, que é o que eu acho que vai acontecer, vai dar... O Manchester City por 2-0. 2-0? E vamos falar agora da outra semifinal de amanhã, que será entre Real Madrid e Wolfsburg. No Santiago Bernabéu, vamos ver um jogão de bola. O Wolfsburg ganhou a primeira partida por 2-0. Eu acho que o que vocês acham? Que o Wolfsburg vai vir para pôr o ônibus na frente do gol, igual o Mourinho fez com o Chelsea contra o Barcelona. Só que eu acho que o Real vai vir... voando pra cima do Wolfsburg e não... Eu acho que não toma conhecimento do Wolfsburg em Madrid. Fala, Marcos. Eu acredito que vai ser um jogo bastante equilibrado, tá em aberto. Não, então. Eu acredito que tá em aberto, só que o Wolfsburg vai entrar pra se defender, com certeza. Só pra falar um pouquinho... Capaz de deixar o Bruno Henrique de novo sozinho lá na frente. Um dos destaques do Wolfsburg é o Bruno Henrique, que e o era... Sim, que veio do Goiás também. Naldo e Dante. Naldo e Dante. Whisky, água de coco. O Bruno Henrique, que veio do Goiás, e não era o principal jogador do Goiás, era o Eric, né? Era o Eric, Então, mas eu acho que o Real Madrid vai conseguir, na base da insistência, a classificação. É, um jogo que o Cristiano Ronaldo já falou, né? Vai ser uma noite maravilhosa. Lá no Bernabéu. Sinto que se isso não acontecer, a zoeira vai ser sem limites. Vai ser sem limites. Com certeza. Eu acho que um jogo que o Real Madrid vai pressionar, vai martelar o jogo inteiro. Mas se eu fosse o técnico do Wolfsburg, eu não colocaria um caminhão atrás. Eu sairia um pouco pro jogo. Porque um gol do Wolfsburg lá no Bernabéu... Faz o Real Madrid tem que fazer de quatro. Só se defender, é óbvio que o Wolfsburg vai tomar gol. É muito difícil segurar essa pressão nos 90 minutos. Do então, BBC ainda, se, né? Que o Benzema não machucou. Foi uma ótima notícia pro Real Madrid. E o Wolfsburg tem jogadores bons. O Draxler joga muito bem. Schürrle. O Schürrle joga muito bem. Então, se ele montar um contra-ataque bom e agredir essa defesa do Real Madrid, Ricardo eu acho que pode... Que é acho que é um dos melhores laterais atualmente na Europa e no futebol eu mundial. Eu acho que esse jogo vai muito do que o técnico do Wolfsburg vai pensar. Se ele pensar como um time pequeno, assim, que vou me defender o jogo inteiro, eu acho que vai tomar vários. Agora, se ele quiser se arriscar um pouco lá na frente, talvez ele tome, mas aí com certeza ele vai fazer gols também. Eu acho que o Wolfsburg vai chegar pra assustar o Real Madrid, fazer um gol de começo e depois vai fechar tudo. Não, se fizer um gol, aí pode fechar. Aí pode fechar, né? Pode. Não. Fecha a porteira. Se fizer um gol, tá classificado. Mande nada. Não diria. Fala, não que tá, você não, acha. Que eu já, vi muito time perder classificação depois de fazer um gol assim com essa vantagem de 2-0. Mande nada. Comente aí sobre a partida. Ah, por exemplo, se o Cristiano Ronaldo jogar com a mesma ferocidade que ele jogou no jogo contra o Barcelona, se ele pensar que é o Barcelona do outro lado, ele... O jogo vai estar ganho. Se ele pensar que o Draxler é o Messi... Se ele pensar nisso, vai dar certo. Coitado do Draxler nessa comparação. Se não, não teremos um bom jogo. Se ele pensar que o Draxler é algum jogador de São Bento, né? O Edno. Pode ser o Pelédino. Pelédino. Pelédino e Moraes Messi. Com certeza. Moraes que tá machucado. Bom, saudades. Para finalizar o assunto Champions League, qual é o palpite de vocês para essa partida, José Roberto? Eu acho que vai ser 4x0 Real. 4x0 Real? Acho sério mesmo? Eu acho que o Real vai vir... Acho que não... Acho que ele vai vir forte pela questão... Como assim a gente perdeu pro Wolfsburg na primeira partida? Uhum. A gente, nós somos o Real Madrid e a gente não pode aceitar isso. Eu acho que vai vir querendo... É igual um rolo compressor. Se entendi. Vai dar certo, eu já não sei. Mas eu acho que o Real vem pra cima e vai meter 4x0 no Wolfsburg. O meu palpite é que vai ser 2x2 e o Wolfsburg passa. Gosto que também que o Benfica passe do Bayern de Munique. Não, não, não, não, não. 4x1. Pegou o calcanhar de Aquiles. 4x1. Fala, Marcola. 4x1 pro Real Madrid naquela... Tomando um gol, mas mantendo a postura ofensiva e conseguindo os 4 gols que precisa para se classificar. O Vitor falou entendi. Que é Bayern, eu acho que... Não tá falei é, nada. Pedro Rocha. Eu também gosto desse palpite do Marcos, mas acho que vai ficar 3x1 pro Real Madrid e o Wolfs vai passar. Entendi. Mãe Dená, chegou a hora do seu palpite. 7x0. Eu tô curioso para saber esse palpite. Mãe Dená, fala aí, Mãe Dená. 7x1. Nossa. Para quem? Vou pro Real. Pro Real? Opa! É. Ele é tipo um povo. Imagina, tá acabando com a sua. Ele é aquele povo lá. Como é que chamava o povo? Povo. Opa! Ô, a mãe Dina tá perdendo. Ele morreu, povo. Seu respeito aqui no programa. Tava tá tem um nome pra levar. Pô. Põe a bola no chão e toca a bola, mãe Dina. Sem chutão. Pera aí. Fala aí. Deu fala chutão aí. Agora. Desabafa. Fala o palpite. Meu palpite. De verdade. De verdade. É 3x1. Pra quem? Pro Real. Vai passar o Wolf. Ah, tá. Wolfão. Esse palpite, Wolfão da massa. Esse palpite é um pouco mais plausível, sim, né, meus amigos? Agora um exatamente. Pouco melhor, né? Um pouco melhor, né, mãe Diná? Já falamos muito de UEFA Champions League e vamos falar agora dos estaduais do Brasil. De Champions solta aquela estadual. Musiquinha maravilhosa, Flavião. Tô no avião. Sim. A gente foi de um American Airlines para um cometa. Vamos falar... Ô, Beto, não estraga a minha apresentação aqui. Não, cometa não, né? Vamos falar... Vamos falar dos estaduais do Brasil. Os caras só estão falando... Groselhas. Vamos começar pelo Carioca. Flamengo ganhou do Boa Vista por 3x0. O Vasco ganhou do Madureira por 1x0. E o Volta Redonda perdeu do Fluminense por 2x0. O Botafogo ganhou do Bangu por 1x0. O que vocês acham do Cariocão? 4 grandes vão fazer a semifinal. Eu achava que o Flamengo não ia conseguir, mas agora acho que ainda acho que o Volta Redonda rouba a vaga do Flamengo. Só pela zoeira. Será que o São Bento entra nessa, mano? Olha, não entra. Eu acho que o São Bento estaria brigando em cima no Carioca, porque eu o Carioca também acho estaria. Que o Carioca é bem fraco. Eu acho que o São Bento seria o campeão do Carioca. Opa! Mas Marcola, fala aí seu destaque rapidinho. Eu acho que o Botafogo sofreu pra conseguir a vitória em cima do Bangu. O 1x0. Último minuto. É. 1x0. Pênalti. Não pênalti, eu acho. O... Não foi pênalti. Foi mais pênalti que o do Palmeiras, eu acho. Continua, Marcola. É, mas eu acredito que no Carioca vai dar lógica os 4 grandes chegando pra disputar o título, porque até porque não tem muito time pra bater de frente com eles. O Volta Redonda tá jogando bem, já venceu o Fluminense nesse campeonato. E o Flamengo também. O Flamengo também, mas eu acredito que vai dar os 4 grandes. Mas vamos dar um palpite mais exato. Quem que vocês acham que vai ser o campeão do Carioca? Beto. Vasco. Marcola. Botafogo. Pedro Rocha. Flamengo. Vasco. Mãe Diná, demorou demais. Flusão. Sabe quem eu acho? São Bento. Desculpa. Zoeira. Não, é. Eu acho que vai ser Vasco. Vai dar Vasco. Vasco. Eu acho que Vascão. Vai ser Vascão também. Vamos falar agora do Mineiro. Vai ganhar o estadual e vai cair ou vai subir? Não sei, nunca se sabe. Tá. Vamos falar do Mineirão. Quem? Oh, o Atlético Mineiro ganhou de. Não. Ganhou não. Perdeu. Opa. Do Tricordiano. Como é que é? Tricordiano. Que de nome três de tricotô. 4x2 é da pro terra Tricordiano, do hein? Tricordiano. 4x2 pro Tricordiano. Boa, Boa Esporte perdeu pro Cruzeiro de 3x2 e foi também. Rebaixado. O que vocês acham rapidamente? Semifinais definidas, né? É Cruzeiro e América Mineiro, Galo e o RT. O RT. Eu acho que a URT tem que ser zebra. Só pra zoeira. Entendi. Mas o que vocês acham do Mineiro? Eu acho que o Galo... Ah, vai dar Galo e Cruzeiro, acho que na final. Não sei se o América Mineiro vai surpreender. Complicado, né? Poderia até ser pra dar uma... Não, América Mineiro agora é time de Série A, né? Pode ser que surpreenda. América Mineiro, entendo. Mas acho que vai dar Galo esse campeonato mineiro aí. Ô Marcola, fala o seu palpite aí do Mineiro. Eu acho que dá Galo também, mas... Dá Galo? Dá sem surpresa. Vai ser Galo e Cruzeiro na final e dá Galo. E Mandiná? A final vai ser a mesma de sempre, Cruzeiro e Galo, e vai dar Galo também. Vai dar Galo? Dá Galo, né? Vai dar Galo. Então todos acham que vai dar Galo. Vai dar Raposa. Acho que o América pode surpreender. América? Eu acho que o América... Vai dar Galo. Vai dar Galo? América passa e dá Cruzeiro. Tá 4-1 então aqui, ó. Vai dar Galo, eu também acho que vai dar Galo. Vai dar Raposa. E todo mundo acha que vai dar Galo. Não acho, seu ditadorzinho. Não sou. Só estou falando. Vamos falar agora do Gauchão, o Grêmio que ganhou de 4-1 do Brasil de Pelotas. E o Internacional ganhou de 3-0 do São Paulo do Rio Grande do Sul. Que time é esse, hein? O que vocês acham dessas partidas? É mais do que esperado, né? Os dois grandes. Um goleou pelo placar clássico, 3-0, e outro goleou por 4-1. Vai dar Grêmio. Eu acho que vai dar Grêmio também. Vai dar Grêmio? Eu também acho. Margola. O Inter tá mais inconstante que o Argel Fux. Esse campeonato gaúcho não é parâmetro pra nada, porque só tem time ruim. Tirando Falou, os dois ponto, grandes. Põe na mesa. Mandiná. Eu acho que o São Bento é campeão. Eu quero ouvir o Mandiná. O Grêmio vai vencer. O Grêmio vai vencer? Vai vencer o Grêmio. O São Bento venceria no campeonato gaúcho? Chegaria na final. Ah, caramba. Eu entendi. Acredito Ganharia também, porque é o campeonato gaúcho. O Inter ia meter no DVD. O campeonato gaúcho é um nível baixíssimo. A resenha tava muito boa, mas vamos ter que finalizar o nosso querido Arquibancada Mac de hoje. Meu. Vamos finalizar falando aquele famoso tchau, Beto. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E desculpa o atraso de hoje. Marcola. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. E até a próxima. Pedro Rocha. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, Flavião. Boa noite a todos daqui da bancada. E até a próxima. Andrezinho. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que estão aqui. Um boa noite especial para a cidade de Sorocaba. Beijo. Fui. Ele que é amante do São Bento. Atlético de Sorocaba ou São Bento? Ah, São Eu Bento. Acho que o São Atlético de Sorocaba. Exatamente. Eu gostaria de agradecer ao Flavião na mesa de produção ali, na sonoplastia. Gostaria de agradecer você, ouvinte do Arquibancada Mac. Eu sou o Vitor Visotto e tchau, tchau!